Senhor, Tu que me destes força para acordar mais um dia, permite que eu realize a Tua vontade, que neste dia, mais uma vez, eu possa dignificar o Teu nome e que a árdua batalha desse dia seja acompanhada de perto pelos Teus olhos brandos, para que eu possa trazer para o meu lar os frutos da Tua misericórdia. Neste momento, entra no ar ZYK 344, 1010 kHz, Rádio Missioneira, a rádio líder nas missões. Acompanhe nossa programação e tenha um bom dia. 5 e 1. Missioneira, tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A seguir, Alvorada Missioneira. A Rádio Missioneira apresenta na sua primeira atração do dia, programa Alvorada Missioneira, despertando junto com você e com a boa música do Rio Grande. Na comunicação, do campeiro Nascimento Oliveira, está no ar, Alvorada Missioneira. Tá bem bueno, né, meu patrão, velho? Tamo bolhando a perna aí pra trazer a boa música do Rio Grande nessa manhã de segunda-feira, começando mais uma semana banacha aqui em São Luís Gonzaga, na nossa região missioneira. Vamos fazendo um costado por aqui pra você na manhã e até 6:30 da manhã com a direção geral de Milton Rockenbach. Tamo iniciando a Alvorada Missioneira, decidiu correr por aqui, mas quem vai trazendo a boa música e a proseada hoje nós vamos deixar por conta do Leonardo, de vez em quando nós vamos vir por aqui dá um chasque aí para essa gauchada que levanta cedito no MAS e acompanha as programações da Missioneira, certo? E ele vai tocando por aqui a programação do Rio Grande com apoio da Retificadora Missões. Vamos destacando o sucesso aí do meu amigo Jacó da Rosa e logo após Tio Nanato com o baile do João Crinudo, tchê. Chão batido, erguido lá na costa do capão. Eu moro num ranchito de capim e chão batido, erguido lá na costa do capão. De tarde eu me divirto vindo o canto das cigarras, enquanto saboreio o chimarrão. A China dos meus gostos aceitou morar comigo, fazendo mais feliz meu coração. Apenas exigiu que nas noites de lua cheia eu cante para ela esta canção. Nas águas do lajado eu jogo as matas, nas notas do acordeão me enforco a dor. De dia eu ouço o canto das cigarras, de noite encarno a alma do cantor. De dia eu ouço o canto das cigarras, de noite encarno a alma do cantor. Acordar. O meu rancho preferido, enxergo a frente pro nascente, pra que o sol venha cedo de barro e o sabiá da pitangueira é muito mais gostoso despertar. E quando minuano assobia nas canhadas, me abrigo junto ao fogo no galpão. E para o mês de agosto com suas frias madrugadas, batendo no costado de tição. Nas águas do lajado eu jogo as mãos, na volta do acordeão me emporcoador. De dia ouço o canto da cigarra, de noite encarna a alma do cantor. De dia ouço o canto da cigarra, de noite encarna a alma do cantor. Do Rio Curuçu. Autopeça São Luís informam hora certa. 5:32. loja de peças da cidade. Autopeças São Luís. Peças, acessórios e tintas automotivas. Dirija pra qualquer lugar, a qualquer dia. Autopeças São Luís tem garantia. Autopeças São Luís, em São Luís Gonzaga. Fone 3352-2185. Houve um reponte de guarda pras bandas do Mangueirão. No chiqueiro atenerada, no berreiro... É isso daí, Indiada Baguala. Vamos seguindo com a Alvorada Missioneira. Agora 5h33. Vamos empurrando essa Alvorada véia a encontro de égua, né, tia? Até as 6h30. E vamos destacando aqui os nossos patrocinadores e colaboradores que estão junto aí com a Alvorada Missioneira. Um abraço pro meu amigo Terrinha, compra de gado gordo. Segue com a gente aí. E pra ti que quer negociar uma tropa, vender uma tropa de gado gordo, aqueles... E o homem velho só vende coisa boa, né? Depois do... Vai fazer um churrasco a costela, chega até um dedinho de graxa pra te comer com mandioca, né, meu parceiro, velho? Mas é coisa buena por demais, eu até não gosto muito, sabe? Missioneira, sempre com você! Das alturas das coxilhas, ao rasteirio do Varzedo, sombreado pelo arvoredo com copas varrendo o chão, a santa paz de um galpão, rodeado pelo verdor, retrato de um interior, alimento ao coração. O campo é o primeiro esteio, pois dele sai o sustento. Se a seca faz o tormento, a chuva traz comunhão. E os frutos dessa oração, da fé que todos consomem, ao pão que alimenta o homem, vem do oco deste chão. Se na região missioneira quer comprar ou vender área, para agricultura, pecuária ou qualquer for teus ideais, nem precisa campear mais. Negócios com seriedade, compromisso de verdade. Itacuru, Imóveis Rurais. Atende pelo telefone 559-9666-4678. Em São Luís Gonzaga, na rua Bento Soeiro de Souza, 2510, sala 1. Também com atendimento na cidade de Itacurubi. Então, vamos encerrando o Alvorada Missioneira por hoje. Vamos amontando a cavalo e saindo para a camperiada do dia a dia, né? E é isso daí. Agradecemos aos ouvintes que estiveram conosco aí das 5 às 6h30. Quem tem o costume de saltar cedito no mas. E deixamos para os amigos os destaques aí dos monarcas, mateando e pitando. Fica também Walter Moraes no pendurico de uma bailanta. E o Cristiano Fantinel com o teta de mula. Teta de mula, melhor dizendo. Um abraço aos amigos e, se Deus quiser, até amanhã. Tenham todos um bom dia e sigam conosco aí na Rádio Missioneira. Um abraço a todos e até amanhã. Você conectado o tempo todo com a Missioneira. Acesse radiomissioneira.com. Curta a nossa fanpage facebook.com/radiomissioneira. Continue ligado, filho.